un grand merci. Horas e 7 minutos, ora muito bom dia a todos e a todas. Ora, eu chamo-me Lourenço e cá estou mais uma vez com mais uma emissão, o fim de semana à porta. Ora, espero que vocês estejam todos bem de saúde, que é o que eu desejo, e para quem trabalha, um ótimo dia de trabalho e boa coragem. Para quem viaja, uma ótima viagem e que tenham muita, muita atenção pelas estradas. E então, ora, somos o 13 de maio, um dia especial, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima, o dia 13 de maio. Perdão. E espero que ela esteja onde estiver e que olhem por nós e que dê muita saúde a todos que precisam e tudo durante a derivada vida que se está a passar neste momento com essas guerras e tudo, e a ver se isto acaba. E enquanto a meteo, nós estamos com 11 graus, esta manhã, e durante a tarde vai fazer 19 a 20 graus. E então espero que fiquem numa boa escuta aqui na Rádio Arco-Íris com as belas músicas que eu vou então passar. Se vocês tiverem para pedir uma música para a sua copina, ou o seu marido, ou a sua mulher, ou para quem quiser, você é só fazer o 02-38-43-48-00, que a gente cá está, para passar a música que você prefere ouvir. Então vamos já começar a emissão com o Zezé de Camargo e Lúcia Mexe Mexe. Como é o fim de semana, vamos ouvir esta bonita canção. Vambora, Zezé! O que tá faltando então, Luciano? Tá faltando alegria, mãozinha pra cima e todo mundo na maior felicidade. Então, quer dizer, todo mundo na contagem da alegria pra gente. Todo mundo! Isso agora! Eu danço como cerveja, eu grito e subo na mesa, eu agito a galera. Rouco pela loirinha, de olho da mulatinha, mas a morena me espera. Mexe, mexe, que é bom. O povo todo pulando, morena me espera. Mexe, mexe que é bom, e o fogo todo pulando, o fogo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo a tentar. Mas mexe, mexe que é bom, e o fogo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, tá todo mundo colado. Mas mexe, mexe que é bom, e o fogo todo pulando. Mexe, mexe, que é bom, mexe, mexe, que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe, que é bom. Ora, então vimos de ouvir o Mexe, Mexe que é Bom. Então, como hoje é o dia 13 de maio, eu vou passar aqui uma canção que tem pelo título Jorge Ferreira, 13 de maio na Cova da Iria. Então, vamos ouvir esta linda canção. dia que se avança mais distante. Um osso tão bonito se perdeu na indiferença. É pena que este amor não teve consciência dos sonhos que sonhamos de ser grande. Vá com Deus, o amor ainda está aqui. Vá com Deus e tente sorrir por mim, amor. Se o destino está traçado para vivermos lado a lado, vá com Deus. Para vivermos Ora, vimos ouvir então Bach com Deus. Então, e vamos começar com a nossa dedicatória, que tem aqui uma dedicatória, porque ele diz que quer ouvir já a sua dedicatória, e é da parte de Lionel, que não é o nosso Lionel da rádio, é outro Lionel que eu conheço muito bem. Então, é da parte de Lionel para toda a sua família e colegas de trabalho, e não esquecendo todo o animador também, e todos os seus colegas que se encontram domingo nos cafés. Então, eu vou passar aqui uma canção, que ele pediu para passar uma canção ao meu gosto, e vou passar aqui então o Roberto Leali, Carimbó Português. Então, vamos ouvir esta linda canção. Até agora eu desejo-lhe uma ótima sexta-feira para ele e para todos seus colegas também de trabalho. O carimbó português que foi pedido de Lionel para toda a sua família e colegas de trabalho, que desejam uma ótima sexta-feira para todos e da minha parte também uma ótima sexta-feira e boa coragem. Então, e agora vamos passar uma pequena uma página de publicidade e depois então continuaremos com as nossas belas músicas. Então, até já. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00.

Ora, então vimos ouvir Augusto Canário e são 9 horas e 48 minutos e tenho aqui mais uma dedicatória a passar, que é da parte de Carla da Chapelle, São Mimão, e que é para dedicar para Madame Pinheiro, desejando-lhe muitas melhoras e um ótimo dia, e também não esquecendo os animadores. Então, da minha parte, meu muito obrigado e que tenham um ótimo dia. E vamos passar uma canção que ela gosta muito de ouvir, Madame Pinheiro, e então é o Leonardo a Lágrima. Então vamos ouvir esta bonita canção. De uma lágrima que foi pedido da parte de Carla da Chapelle, da Chapelle, que para Madame Pinheiro, desejando-lhe muito das melhoras e de um ótimo dia. Então, e vamos continuar, e esta vez é uma dedicatória mais especial, que é de mim mesmo para a minha filha, que teve ontem uma menina, que ela foi ontem para o hospital e teve ontem uma menina. E tudo se passou bem, e então eu sou avô mais uma vez. E então, da parte da minha parte, da parte da sua irmã Silvina e da sua mãe, desejando-lhe tudo bom e do melhor. Então vamos ouvir Diana Gil, Ser Mãe é Carinho de Amor. Então vamos escutar esta bonita música. Canto ao meu filho que no meu ventre viveu. Sou feliz hoje, sou mãe. Sou feliz hoje, sou mãe de uma flor que em mim nasceu. Hoje canto ao meu filho que traz luz no seu olhar. Obrigado. Então, e vimos de ouvir esta linda canção que foi pedida de mim mesmo para a minha filha, que teve ontem uma menina e que tudo se passou bem, e foi da parte da sua irmã e da sua mãe também, para ela, que desejo um ótimo dia. Então, vamos continuar e continuamos com a nossa música daqui a pouco, com a nossa dedicatória. Então vamos ouvir o Graciano Sagra, Quem é o Papá? A minha sogra ontem me telefonou. Estava aflita para a notícia me dar. E sem demora diz ela, então lá vai. Meu querido genro, ai que dia tão feliz. Fica a saber, tu agora já és pai. É tua cara, toda a gente o

tu não me queres. Aqui mais ninguém me apanha, ninguém me apanha. Já cá não está quem sofria, meu lindo amor, tu hás de chorar um dia. Para as terras de Espanha, tu não me queres. Aqui mais ninguém me apanha, ninguém me apanha. Já cá não está quem sofria, meu lindo amor, tu hás de chorar um dia. Ora, então, e vimos de ouvir José Malhou, roubei-te um beijo. Então, e vamos continuar com a nossa dedicatória, que tenho aqui uma dedicatória que é da parte de Melanie e de Pedro, para Remercial Entreprise de Carrelage, por noto de terraça, que é em preparação. Um gros bisou e um bon... Uma boa remerciação a Gilo e Saga. Então ela pediu para passar aqui uma canção que tem por título A Dançarina, de Pedro Sampaio. Então vamos escutar esta bonita música. Eu desejo um ótimo dia e uma boa preparação de terraça. Então vamos à escuta. Descendo, joga a mãozinha pro alto. Quem tá enlouquecendo? Que bola no pique, Anitta. Escuta a batida e do nada ela vira dançarina. Coitão pra sentar. Essa menina é um puro talento, descendo. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? No bailão ela gosta de bailar. No bailão ela gosta de bailar. China gostosa no beat, ela encosta, que bola no pique, Anitta. Escuta a batida e do nada ela vira dançarina. Doidão pra sentar. Ora, eu peço desculpa porque teve aqui uma pequena cupura e, bom, tudo vai se passar bem. Então, aí estamos à escuta. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro talento. Descendo, joga a mãozinha pro alto. Quem tá enlouquecendo? No bailão, ela gosta de bailar. No bailão, ela gosta de bailar. Olha, então esta canção é de Pedro Sampaio e é para a parte de Melanie e Pedro. Por remerciar a Entreprise de Carrelagem por nota bela terraça que é em preparação. Um gros bisou à notre Gilo e Saga. Essa menina é um puro talento. Descendo, joga a mãozinha pro alto. Quem tá enlouquecendo? No bailão, ela gosta de bailar. No bailão, ela gosta de bailar. Tira gostosa no pinto de costa, que bola no pico, Anitta. Escuta a batida e do nada ela vira dançarina. Coita pra sentar. Casa comigo, meu bem, casa comigo, fica ao meu lado, mesmo até. Ora, pois então, vimos de ouvir Carrine Casa Comigo. Então, tem aqui mais uma dedicatória que é da parte de Geraldina para seu marido e para toda a sua família. Então, ela pediu-me. Pediu-me então para passarem o Mac da Gaita com o título Xana. Então, vamos ouvir esta bonita canção. Ora, 10 horas e 17 minutos, então, e foi pedido, e estivemos à escuta de Mike da Gaita, que foi pedido da parte de Geraldina para o seu marido e para toda a sua família, e não esquecendo o animador. Então, da minha parte, muito obrigado e um ótimo dia. E vamos continuar, então, com a nossa dedicatória, e desta vez é da parte de Madame Esperança, para toda a sua família, para todos aqui a conhecem, e não esquecendo também o Sr. Armando e o Sr. Agostinho Monteiro, e que desejam um ótimo dia e tudo bom, e muita, muita coragem, e muitas melhoras que ela deseja a todos, porque estão um bocadinho doentes. Então, vamos ouvir aqui o Graciano Sagra, Distante a Sonhar.

Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter. Je te jure de changer. Crois-moi. Un jour, tu sais bien qu'on oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Então, e vimos de ouvir Tony Carreira com esta linda música que foi pedida da parte de Manuela. Manuela, que adora esta canção. Eu também adoro esta canção, é muito bonita, sim senhora. Ora, então são 10 horas e 27 minutos e vamos continuar com a nossa dedicatória. E desta vez é da parte de António Lourenço, para todos os colegas de trabalho e para toda a sua família. E também, não esquecendo o animador, e de minha parte eu desejo-lhe um ótimo dia e tudo de bom. Então eu vou escutar aqui para todos os amigos que o conhecem, e não esquecendo o Eduardo Teixeira e outros mais. Então vou passar aqui uma canção que tem por título Fernando Santana, O Tempo. Stop. Ora, 10:31, estamos ao meio da nossa emissão O Fim de Semana à Porta, apresentada por Lourenço. E espero que vocês estejam aí desse lado a passarem uma ótima manhã de sexta-feira, dia 13 de maio. Um dia muito especial, que Nossa Senhora faz anos, que Nossa Senhora apareceu a três pastorinhos. Então vamos e vimos de ouvir o Fernando Santana, que foi pedido da parte de António Lourenço para toda a sua família, para todos os colegas de trabalho, e não esquecendo o animador e também o Eduardo Teixeira. Ora, e continuamos então com nossas dedicatórias, e tem aqui mais uma dedicatória que é da parte de Margarida Valente para seu marido Adriano Rocha, e não esquecendo também do animador e todo o auditório da Rádio Arco-Íris. Então vamos passar aqui uma canção bonita que ela pediu-me. Ora, não estão 28 graus, mas aqui estão 15 dentro, mas lá fora deve estar mais um bocadinho, mas e irá até aos 20, 28, e estamos daqui a pouco a chegar ao verão. Então vamos escutar esta bonita canção 28 graus à l'ombre. Então, até já e boa escuta. Então, e se vocês tiverem alguém para dançar, não hesite. Força, toca a ensaiar, porque isto agora já vai começar uns bailezinhos e tudo, e a gente tem que começar a aprender a dançar, porque a gente tivemos 2 anos e muita gente perdeu muita coisa de dança. Então, boa coragem e uma ótima manhã. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes. Mes mains brûlent ta peau. Ora, e vimos de ouvir esta linda, linda música, um belo slow que foi pedido da parte de Margarida Valente para seu marido Adriano Rocha, e não esquecendo todo o auditório da rádio e também o animador. Sim. Então, e, você sabe, quando era solteiro, que tinha 18, 19 anos, dançava muito esta música. Era uma música que eu também adorava. Então, vamos ouvir e continuar com as nossas músicas e vamos ouvir e Foi Por Ti. Ora, então, pois a vida é bela, sur a Rádio Arc-en-Ciel. Então, e continuamos com as nossas dedicatórias. Desta vez é da parte de Dominique para Montagnat, que é um grande amigo, c'est un bon ami à lui, qui s'appelle Dominique, que dedicasse ses chansons à Montagnat. Então, on va écouter la musique de Irène Costa, O Bicho. Et il a dit, Dominique, il a dit qu'il se dépêche un peu à travailler un peu de plus et qu'il souhaite une bonne journée. Allez. Espalhar sua magia pelo ar. Ele vai te encontrar esperando que o destino revele enfim.

que tu me manques. Il faut dire que chaque soir tu m'attendais. Et malgré ma solitude, par habitude, hier encore je t'ai fait chauffer du café. Je dois perdre un peu la tête dans ma défaite. Je t'invente et je ne sais plus où j'en suis. À nouveau tes yeux m'éclairent, j'ai ta lumière en couleur sur des photos, tu me souris. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit Devíamos de escutar Frederico François, Mon corps te dit je t'aime, linda canção. E esta música foi dedicada por mim mesmo para todas as mulheres que estão à escuta da Rádio Arco-Íris. Então, e temos aqui mais uma dedicatória que é da parte do patrão Gil e de seu colega de trabalho, que dedica essa canção para a Beatriz. E de Tony Carreira, O Sonho de Un Enfant. Então, on va écouter cette belle chanson que c'est dedicada por la part de patron Gilles e de seus colegas de trabalho, e aussi para a Beatriz. De Tony Carreira, on va écouter cette belle chanson. Não posso esquecer aquele lugar que me viu nascer.

12:11 e estamos quase a chegar à reta final da nossa emissão, o fim de semana à porta. Então, como hoje é o dia 13 de maio, é o dia de Nossa Senhora Fátima, vou passar aqui uma cançãozinha com vários artistas a cantarem. Uma cançãozinha de Nossa Senhora Fátima. Então, e vamos ouvir esta bonita canção. E a ver se a Nossa Senhora Fátima nos ajuda um bocadinho neste mundo, que este mundo está a andar muito mal. Então vamos ouvir esta bonita canção. Ora, pois, já sabem que ontem foi a procissão de velas, já estava lá muita gente, muitos peregrinos a rezar, é verdade. E hoje continua até às 14h e deve dar direto na televisão portuguesa. Como tantos peregrinos, eu vou à Cova de Iria agradecer a Maria os seus milagres divinos.

sopro. Não gostas muito da tua sogra. Mas muito mais, meu sogro. Se me apesse o dinheirinho, que eu dava se o dobro. Mas muito mais, meu sogro. Se lhe peço um dinheirinho, eu dá-me se o dobro. Tu gostas muito da tua sogra. Mas muito mais, meu sogro. Se lhe peço um dinheirinho, eu dá-me se o dobro. Ora, muito bem, 11 horas e 23 minutos. Este gosta mais do sogro, porque, sabem porquê? Porque as mulheres às vezes são muito mais agarradas, as sogras são mais agarradas, e este gosta muito mais do sogro, tem mais sorte. Ora, então, e vamos continuar, e continuamos com as nossas dedicatórias, e desta vez é da parte de Maria de Fátima, que para seu filho João Pierre, e para toda a sua família e para todas as pessoas que a conhecem, e não esquecendo o animador, da minha parte, uma muito obrigada e que tenha um dia feliz e tudo bom. E então, diz ela que tenha muita coragem para amanhã à noite. Então, e vamos ouvir o Mike da Gaita. As nossas gerações tantas coisas inventaram. Reunidos no estrangeiro tinham que se falar. Hoje pois foi a maneira de se cumprimentar. Já dei a volta ao mundo a cantar. Wesh wesh, na América, wesh wesh, no Canadá. Wesh wesh, na Suíça, wesh wesh, em Portugal. Wesh wesh é um bom dia internacional. Wesh wesh, wesh wesh, a maneira de dizer boa tarde a toda a gente. Wesh, wesh, wesh, wesh, é maneira de dizer boa tarde a toda a gente, com amor e com prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite, se calhar. Em qualquer país levo Portugal a cantar. Com um C-sax é bom ou estou a equipar. E agora com wesh, wesh, toda a gente vai bailar. Vou dar a volta ao mundo a cantar. Wesh, wesh, no Brasil. Wesh, wesh, no Panamá. Wesh, wesh, na China. Wesh, wesh, em Portugal. Wesh, wesh, é um bom dia fenomenal. Wesh, wesh, wesh, wesh, a maneira de dizer boa tarde a toda a gente, com amor e com prazer. Wesh, wesh, wesh, wesh, a maneira de dizer boa tarde a toda a gente, com amor e com prazer. Os nossos portugueses que para o mundo emigraram. As nossas gerações tantas coisas inventaram. Reunidos no estrangeiro tinham que se falar. Wesh wesh foi a maneira de se cumprimentar. Já dei a volta ao mundo a cantar. Wesh wesh, na América. Wesh wesh, no Canadá. Wesh wesh, na Suíça. Wesh wesh, em Portugal. Wesh wesh, é um bom dia internacional. Wesh wesh, wesh wesh, é maneira de dizer boa tarde a toda a gente, com amor e com prazer. Wesh wesh, wesh wesh, é maneira de dizer boa tarde a toda a gente, com amor e com prazer. Wesh, wesh, wesh, é maneira de dizer boa tarde a toda a gente, com amor e com prazer. Wesh, wesh, wesh, wesh, é maneira de dizer boa tarde a toda a gente, com amor e com prazer. Wesh, wesh, wesh, wesh, é maneira de dizer boa tarde a toda a gente, com amor e com prazer. Wesh, wesh, wesh, wesh. maneira de dizer boa tarde a toda a gente, com amor e com prazer. Ora, então vimos de ouvir o Mike da Gaita, que foi pedido de Maria de Fátima para João Pierre, para seu filho João Pierre, que deseja tudo de bom para amanhã à noite. Então vamos continuar com as nossas músicas e vamos continuar com Mulher Boa Nós. Pimba! Então estamos à escuta do Mulher Pimba de José Amaro. E também quero enviar um bom dia ao nosso amigo Florão, que é ele que nos grava estas canções todas quando a gente estamos aqui a passar as nossas manhãs e de tarde. Não importa a que horas, ele está sempre presente a gravar as nossas emissões. Então para ele, um grande bom dia e tudo de bom e um grande abraço. E ocupado, não faltava o compromisso. Hoje vivo enrolado, ando tão desanimado que até falto ao serviço. Eu estou desconfiado que tomei café colado, comparado com feitiço. Se ela me dá um abraço, nem me lembro do cansaço. Qualquer dia eu morro disso. Mulher boa, a gente pimba. Mulher boa, a gente pimba. Sem mulher fico à toa, ao pé de uma vida boa, só assim a gente dura. Bateria carregada, eu cumpro a minha jornada e desmaio no sofá. Quando é de madrugada, minha feita ser amada, volta para me carinhar. Mulher boa, a gente pimba. Mulher boa, a gente pimba. Naquele baile da aldeia toda a gente dançava. Estava lá uma morena, era quem eu procurava. Ai, aquela donzela com seu olhar sincero, pedi-lhe para dançar e disse: és tu que eu quero. Abraçados os dois começamos a dançar, encostada a mim como som a sussurrar. Seu corpo sensual me deixa louco de paixão, seu perfume fascina este meu coração. Não pude resistir ao seu olhar, morena. encostada a mim, começou a sussurrar. Seu corpo sensual me deixa louco de paixão. Seu perfume fascina este meu coração. Não pude resistir ao seu olhar. Morena, vou-te beijar. Linda morena, vem cá, vem cá. Quero dar-te um beijo, não deixo para amanhã. Linda morena, vem cá, vem cá. Hoje é dia de festa, quero ser o teu par. Linda morena, vem cá, vem cá. Quero dar-te um beijo, não deixo para amanhã. Linda morena, vem cá, vem cá. Hoje é dia de festa, quero ser o teu par. Afastei-vos aí para um lado, que é para ele não ficar aborrecido a tanta gente. Depois eu direi-vos quando deverdes entrardes. Ora, então, boa tarde a Vossa Senhoria. Como é que vamos? Sim, se a família vai bem, vai tudo, muito obrigado, tudo bem, sim senhor. E a Vossa Senhoria vai bem de saúde? Ora, mas senhora, agora a falar de caruntos quando está aí para lavar e durar, nossa senhora. O que a gente quer é que o ver cá por muitos anos e bons. Sim, senhor. O que é que viemos cá fazer? Pois então, viemos cá agradecer em nome do pessoal da herdade, viemos agradecer a Vossa Senhoria o aumentozito que fez a esmola de nos dar. Sei que foi pouco, mas sei que foi de boa vontade, então. E sabemos que Vossa Senhoria é um monrotas, está visto? E como as mãos são pequeninas, também não. O calho elas têm que ser poucaixinho, pois já se vê. Sim, senhora, mas como foi de boa vontade, Deus que tudo pode, há de pôr mais uns pinguinhos e há de aumentar, pois claro. Sim, senhor. Bem, não, nós estamos satisfeitos. Estamos satisfeitos. Há uma coisa que não percebemos ainda muito bem. Ora, a Vossa Senhoria aumentou o pessoal que cava na terra em 40% e aumentou os feitores dos abogões em 10%. Então como é que eles ganham mais que a gente? Vossa Senhora não se teria enganado nas contas? Ah, é por causa do coeficiente. Ah, então eu fico ciente e digo a eles. Sim, senhor. Então, olha, uma coisa que eu queria pedir também é que estão aqui os rapazes da Comissão das Festas, que também queriam vir agradecer a Vossa Senhoria da licença. Descobrido-nos, raios, descobrido-nos. Sim. Você desculpará-los que eles estão um bocado assim a modos escaparabalhados, que não contavam nada com este aumentozito, sabe? É que eles até pensam que isto é um milagre da Nossa Senhora das Aflitas, calma. Mas eles agora estão bem, agora com este aumento estão bem. Digam lá ao patrão que estão bem, digam. Estão bem, agora estão bem. Sim, senhor. E Vossa Senhoria para o ano não podia pensar no aumentozito? Ah, vai só pensar daqui a 10 anos, lá para 1970, sim senhor. Esta também não tem pressa, isto é uma sangria desatada, não senhor. Já agora mais uns minutinhos, é que nós, aqui o rapaz resolveu dedicar-lhe uma serenata que ensaiaram em seu louvor. A gente sabe muito bem que as serenatas são de noite e nós temos agora é de dia. Mas é claro, mas como vocês não pagam os serões, a gente, na verdade. Ele faz de contas e pronto. Oh, rapaz, tapei-vos com o patrão da licença. Oh, os tapores, tapei-vos. Ai, espartas, patrão da licença. Receba agradecimentos por tudo que nos fizeste. Que Deus te dê mais aumentos que aqueles que tu nos destes. Tinha um dente cariado com uma cova aqui na frente. Este aumento abençoado já deu para a cova do dente. És para mim um santo, és para a gente um pai. Quem duvida do teu grande amor? Mas o que tu nos dás do corpo para o chai, meu benfeitor. Tudo às poucos não pode ser, mas este novo aumento foi para nós de cruz. Agora não sabemos, é quem vai gemer, meu ai Jesus. És para mim um santo, és para a gente um pai. Quem duvida do teu grande amor? Mas o que tu nos dás do corpo bem para o chai, meu benfeitor. Mas este novo homem foi para nós de cruz. Agora não sabemos é quem vai gemer. Eu ai Jesus. Ficámos aparelhados e ainda estamos bem tontos. Subiram os ordenados, mas subiram os descontos. Depois das contas bem feitas entre mim e a Seresma, contas feitas e escorreitas, ficámos quesos à mesma. És para mim um santo, és para a gente um pai. Aqui ninguém duvida do teu grande amor, mas o que tu nos dás, o corpo bem nos sai, meu benfeitor. Tu és para que o senhor não pode ser, mas este novo momento foi para nós de luz. Agora não sabemos a quem vai gemer, meu ai Jesus. És para a gente um pai, aqui ninguém duvida do teu grande amor, mas o que tu nos dás do corpo bem sai, meu benfeitor. Tu dás para que o chino nem pode ser, mas este novo aumento foi para nós de cruz. Agora não sabemos é quem vai gemer, meu ai Jesus. Com este aumento que eu ouvo, subiu-me uma ideia ao caco. Quis fazer um fato novo, mas deu-me só para o casar. Para não alimentar as panças falsas, já pus no meu pensamento. Só mandei fazer as calças, zumbi ao ver novamente. És para mim um santo, és para a gente. Ai, a vida e nem a vida do teu grande amor. Mas o que tu nos dás no corpo, põe o sai, meu mano. Mas este novo aumento, alto de cruz, agora não sabemos a quem vai gemer, eu ai Jesus.

horas e 53 minutos, estamos a 7 minutos do fim da nossa emissão, o fim da semana à porta. Então estamos à escuta de Carlos Ribeiro e Maria Celeste, Ajoelha no Chão, no 13 de maio. Então, um ótimo dia e uma boa escuta. A 13 de maio, na cova da Iria, apareceu brilhando a Virgem Maria. A 13 de maio, na cova da Iria, apareceu brilhando a Virgem Maria. Pois é, meus amigos, assim acabei a minha missão. Para hoje é tudo e estaremos cá então terça-feira, se Deus quiser, se tudo correr bem. Então, vou-vos deixar daqui a pouco o RTP Internacional e vocês tenham muito cuidado e tratem bem de vocês. Aproveitam o tempo, porque hoje e amanhã deve estar bom, mas eles acho que anuncio um bocado de trovoada ou chuva para domingo. Então, até lá, vocês cuidam bem de vocês. Muito obrigado às pessoas que me telefonaram e desejo tudo bom. Um ótimo fim de dia e um ótimo dia de dia 13 de maio, que é o dia da Nossa Senhora de Fátima. Então, até lá, um abraço e até à próxima, se Deus quiser. Então, vou-vos deixar com a RTP Internacional e para vocês ouvirem alguma notícia lá de baixo e espero que vocês fiquem bem. Boa saúde a todos, tudo de bom. É o que eu desejo, e um ótimo fim de semana e uma ótima sexta-feira. Até lá, até terça-feira, se Deus quiser.